Romo 62, o nono para o táxi, 129 a bordo, autonomia 3 horas e 5 terna, Guarulhos. 62 no 1, autorizado táxi, via pátio, Índia, até o ponto de VIPs no 0. Quando há reporte pronto, ajustando no 0 no 5, vai seguir a retaguarda do bonde da Gol no através do 4, com o número 2, 62 no 1. Ok, prossegue via pátio, Índia, seguindo o Gol do portão 4, 63, 62 no 1. O Gol no 607, após a passagem do Airbus da Avianca à sua cauda, tem livre acionamento. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Após a passagem do Airbus, está autorizado, chamará para o táxi 607. Agora número 2 no setor. Rumo 71 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Rumo 71, 3 horas e 40, Galeão, confere? Afirmo. Três ataques à direita, via Índia até o ponto de espera, na pista no 0, quando lá, reporte pronto, ajustando 1015, Gol no 7 no 5. Comunique, retornando táxi via Índia. Para pronto, Gol no 7 no 5, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento é calmo. Ali decola, Gol no 7 no 5. Boa noite, 97, aguardar número 3 no setor. Após a passagem do Boeing da Gol, sua cauda, senhora, tá, será autorizado, ok? Após a passagem, será autorizada. Oi, Salvador, Oxiné 63, 2 no 1, pronto. Gente, Oxiné 62 no 1, após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém cabeceira no 0. Após a rolagem do Gol, ali mantém não no 0, Oxiné 63, 62 no 1. Para o táxi, 607, 183 a bordo, 330 até o galhão. Autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de pé, pistão 0, quando lá, reporte pronto, ajuste 1015, Gol no 607. Pátio Índia vai reportar o 607. 17, 15, decolado às 48, controle agora, 120, décima 8, boa viagem. 208, boa. Tá, 3517, após a passagem do bonde da Gol, a sua causa tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Pode passar agora lá, da Gol, retaguarda, autorizado, tanto 25, 97. Gol no 897, autorizado, pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. China 6211, autorizado decolagem, pista 10, vento é calmo. Autorizado decolagem da 10, China 63, China 219. Sete, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, no zero. Chené 6211, decolado 51, controle agora 120, décima 8, bom dia. 208, bom dia, Chené 6211. Controle Salvador, Chené 6211, bom dia. Chené 6211, bom dia, contato radar, vai para o nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, sobe para 360, China 6211. Índia, até o ponto de pé, pista 0, quando lá reporte pronto, ajustando 1015, boa noite 97, número 2. Para o Dark Titan 3597-132-0400, Belândia. Já está à sua direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando lá, reporte pronto. Ajustando 1015, corrigindo 1016 agora, o Tan 3597. Tan 3597, 0169, tudo de verdade, via índio, ponto 0-2-3-5-9-7. No 607 autorizado decolagem, pistão no zero, vento calmo. Ponto de espera pronto, tá 3597. Tá 3597, ali mantém cabeceira no zero. Mantém cabeceira no zero, tá 3597. Vai ter ponto de espera, boa noite, 97. Gol no 607, decolado 55. Controle agora, 1-2-0-8, boa viagem. 08, obrigado. Controle Salvador, gol no 607. Gol no 607, bom dia, contato radar, disparo nível 360, vai Ledo. 360, Ledo, 607. Gol 1-7-1-5, chave centro Recife, 1-2-8-8, ao TRN, 1-2-6-0. 2-8-8-2-6-0, vamos lá. Na 3597, autorizado decolar, pistão 1-0, vento é calmo. Decolagem, tá? 3597. O gol no 897, após a rolagem do Boizatan, ali mantém cabeceira 1-0. Estacionar 62 no 1, chama centro Recife, chama 3325. 1-3-3-2-5, Oxenay MS, 2-9, graças, bom dia. Tá 3-5-1-7, decolar 2-5-8, controle agora 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3-5-1-7. Tá 3-5-1-7, bom dia, contato radar, chega para o nível 380, sai da árvore. Para o 380, na saída da árvore, tá 3-5-1-7. Pode voar direto árvore? Autorizado. Autorizado, obrigado. Olha, autoriza pro de bridge pro Vona 607. Aguarde coordenação. Paulo Salvador, bom dia. Tan 3890. Tá na posição remota, rede da Golf. Confirme só o prefixo. É o Papa Romeo Mike Hotel Charlie, tá 3890. Ok, foi entendido seu desejo de reboque, é isso? Negativo, estamos na remota, cheio da informação Gol, está autorização, senhor. Ok, é autorizada, Recife, no nível 330. Via Peruísque 58, até o destino. Decolagem está 1-0, curva à esquerda, subida é a Puca, com transição Caju, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5461. Sim, então autorizado Recife via Aperuísque 58, nível 330, decola da pista 1-0, com curva à esquerda, saída Puca Caju. 208 é o controle, 5461 a transponder. Correto, chame pronto no pátio 3 do 3890. Sim, chama lá. O TAN 3890, solo novamente. É só para informação, o senhor está ciente que em Recife os 1110 primeiros metros da pista 18 ou da 36, o que seja para o pouso, estarão fechados, ok? Está ciente, 3890. É, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Entendi. Salvador, gol 1897, decola. Gol 1897, bom dia, contato radar, Subataro nível 360, Valida. 360, Valida, 1897. Tan 35 no 7, Centro Recife, 1288, Alterne, 1260. Copa time solo, 1-2-1-2-9. 2-1-9, graças. Eu tá 3153, eu tenho autorizado aqui o nível 380, o senhor aceita? Ok, tá autorizado então o Galeão nível 380, via Pesulu 10 até SMAP e após, conforme o plano, a decolagem é da 10 curva direita, subida da El, após da El Leda. E após Leda Bridge, vai interceptar o Pesulu 10. O controle 120.8 e o transponder é o 5513. Ok, autorizado 380 para o Galeão. O Açaí de Corda 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, vai interceptar o Pesulu 10, SMAP, Copa Nota 10. Controle 120.8 e o transponder 5513. Correto, e chame pronto no Fortão 10, o TAM 3153. Tá pronto, Gol 897, Centro Recife, 13325.